Thank you. 0 grau 069. Carangueira, registro 0,3. Pode autorizar a mão, Carangueira, desculpa, informação livre, partilha. 3059. isso, mas não é que mostrou. 8-0. Eu sou para 2 você, posição 0 no 3, seria leste, da ponte localizador fixa, agora.

7118 desse Manaus 5. Turno 344, chegou a Comédia 1, desça para o nível 050. Gol no 0 a 6, 0 a 3, atualizado o posto, 5 no 0. Vento, 4 a 0, 0 a 4, 9. Ali, posição no 0, gol no 0 a 6.